O tempo escurece, não é figuração. Os ventos sopram contra, é má condição. O improvável acontece, estremece o coração. Mas é certo que há socorro, sim, por trás da provação. Por trás da provação, Santa mão se move e age, travam duro embate. Forte mão, pegue esta mão que é de Cristo e nunca solte. Somente ela pode sanar a aflição. A cruz é testemunha, pois furada também foi. Heróica resistência, e rasgou-se bem depois. Mas é viva e ressurreta, cicatriz diferencial. Ela é livre e suficiente na vitória contra o mal. Por trás da provação, Santa mão se move e age, travam duro e bate. Forte mão, pegue esta mão que é de Cristo e nunca solte. Somente ela pode sanar.